4454, acione de identificação, chegada do meio de uma autorizada, vou enviar para a posição ITAP, desce para o nível de voo 050. Então, 3530, estando identificação, chegada do médium autorizada. Desça para o nível de voo 060 via chegada, altímetro na 09. 060 via chegada. 2454, dessa via para 2003, quem é da 1009, autorizado a sinal do procedimento LS que tem ainda vista no zero, reporta a estabilidade. Sente, dessa via, reporta a cidade 2454. 3520, dessa via para o nível de voo 050. Boa noite, sistema de identificação. Chegada da mais uma autorizada, vista para o nível de voo 050, via chegada. Chegada 1009. Via para 3.000 pés, que me dá um número menor. Via para 3.000, Azul 2454, reduza para a velocidade de aproximação final, chama a torre, no 8.95. Tá 3500, desce para 2010, que é a 1009, autorizada final do procedimento em Elio 61 da pista 0, resposta estabilizada. Para 2000, resposta estabilizada. Tá, 3500. Azul 2454, boa noite, confirmamos o alcance. Confirma, já tem a pista vista, o Azul 2454? Afirmativo, senhor. Presente, tem a pista vista. 2454, estabilizado pouso, pistão 0, ventou no 60 graus, 02 nós. Mike, Hotel X-Ray na ponte 2. Hotel X-Ray na ponte 2, ponto 5. Parecia só de derrota da ponte 2 para a remota 1 no 3, já contactado com a Israel. Usado essa box, apontou o terno, o cojinho. Mike, Hotel X-Ray, mantém o botão lá. Azul 2454, solo 05, autorizado táxi Alfa Kilo Passo 3, 31000, que é o seu previsto. Alfa Kilo Passo 3, 31000. Autorizado final do procedimento em Elio 61 da pista 0, reposto estabilizado. Estabilizado para 3520. Então 3520 completa final, chame todo o seu curso no 8695. 8954. Bom dia. Bom dia, está 3520. Então 3520, chame visual com campo. Maria. Channel 19910, squawk ident, clear the Bomadio 1 arrival, descending to flight level 050. Reboque, isso é reboque, reporta através do portão Mendoza. Onde que o reportará? Alistado, tá, 3520. 3-0, autorizado com os pista 1-0, vetor 140 graus, 039, pista molhada, escondidinho. Vivo, pois, tá, 3-5-2-0. Thank you. 120, autorizado Juliette, remoto 102, só tenta a companhia do sinal bocado, ingresso com segurança. Imagina, já faz reposto 7 para o 0, 10, 7, 10, 5, 10, 0. Avistou a 1.710, está 3, 1, 9, 7. 370, autorizado, posto, estamos 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 2, mais. Autorizado, está 3, 1, 9, 7. Alô, hotel X-Ray através do 62, gente. Autorizado, prossegui a ponta termo, Mike Hotel X-Ray. Distance value to 2050 km 1018. Field ILS 68, final approach, follow me on zero, com established. Paulo Mike, hotel X-Ray, parqueado na posição número 103, bom dia, obrigado. Bom dia. Argentina 19010, complete approach to call tower frequency 118 decimal 95. Complete approach and go tower 118 decimal 95, Argentina 19010. For tower, we live in Argentina 19010, full established ILS tower 10. Argentina 910, continue approach, report to Renee Sag, Renee Red. Approach, 9910, runway 13. We pass runway inside, Argentina 910. Code pass runway inside, Argentina 910. Salvador Tower, Argentina 9910, runway inside. Argentina 910, flight lane runway 10, wind 050 degrees, 03 knots, runway west. Tive um procedimento na nossa rede, está presente um resultado após o capítulo, né? the call that 35, please, by right. And approve taxi Alpha, Juliet, gate 11. Next right, Alpha Juliet 11, Argentina 1910.